Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade, Ronca Ronca. This is religion. Apresentação, Maurício Valadares. É caranguejo que vai pra feira amarrado. Everyone's a winner, bargains galore. That's right, you two can be the proud owner. The quality goes in before their name goes on. One-tenth of a dollar, one-tenth of a dollar. We got service after the sale. How about perfume? We got perfume. How about an engagement ring? Some for the little lady, some for the little lady, some for the little lady. $3-$4. We got a year-end clearance. We got our white sale and a smoke-damaged furniture. You can drive it away today. Act now, and receive as our gift. Our gift to you, they come in all colors, one size fits all. No muss, no fuss, no spills, you tired of kitchen drudgery, everything must go. Going out of business, going out of business, going out of business sale. 50% off original retail price, skip the middle man. Don't settle for less, how do we do it, how do we do it? Volume, volume, turn up the volume. You heard it advertised, don't hesitate. Don't be caught with your drawers down. Don't be caught with your drawers down. You can step right up. Step right up. That's right, it fillets and chops and dices and slices. Never stops, lasts a lifetime, mows your lawn. And it mows your lawn and it picks up the kids from school. It gets rid of unwanted facial hair. It gets rid of embarrassing age spots. It delivers a pizza. And it lengthens and it strengthens. And it finds that slipper that's been at large under the chaise lounge for several weeks. And it plays a mean rhythm master. It makes excuses for unwanted lipstick on your collar. 10 horas e 4 minutos na cidade maravilhosa. E Edu, tranquilo, cara? Muito, cara. Muito bom, muito boa essa carta. Tom Waits, cara. É, bicho. Small Changes. De aliás, Tom Waits, isso aí é de 76, 77? Tem a datinha atrás dele? Isso, 76. 76, Tom Waits lançou um disco, um álbum cheio agora, coisa de 2 meses lá fora. Vamos aguardar que esse novo disco de Tom Waits seja lançado no Brasil, né? Aí eu fundo uma música maravilhosa, né? Segura. Step right up. Passar o cardápio de hoje, nós vamos ouvir Taj Mahal. O CD demo é da banda, um trio chamado Simbiose. Vamos ouvir o compactinho de Natal do White Stripes, compacto do ano passado, Augustus Pablo, Johnny Cash, Don Spencer Blues Explosion, Damo Suzuki, o Japa, que foi cantor do Can. Teremos a, conforme eu falei aqui na prévia, a última chamada para promoção com o London Calling do Clash, né? Pelo telefone. Qual o telefone aqui? Última semana, né? O 2221-029, o Rockfone, já está à disposição da galera. 2221-1029. Isso. Basta ligar. Vamos fazer então uma coisa mais fácil possível, né? Ligue para cá, dê nome, tamanho do pé, CPF, essa coisa toda. O Edu vai receber as ligações, eu também. Hoje o clima tá calmo e tranquilo, feito água de poço. Tá intimista. Então nós vamos receber as ligações de vocês e ao final do programa nós vamos sortear 5, hein? Tranquilo? 5 London Calling? Oh, yeah. É mesmo? Pô, legal. CDzinho duplo mais um DVD. Maneiro, hein? Mais fácil que tirar biscoito da boca de criança. Tá sentindo a rouquidão, né? Pois é, Maurício, o que que houve? É, rapaz, o lance é o seguinte, até eu vou falar muito pouco no programa de hoje, para não forçar as minhas cordas vocais, né? É, mas algumas curiosidades da gente aí você vai tirar. Ai, ai, ai. E o Ferrari disse que vai entrar, vamos ocupar um longo espaço do programa de hoje com o Ferrari, para poupar a minha vozinha, porque não é mole não, meu amigo. Despejei vários impropérios em cima de Eurico Miranda ontem em São Januário. Meu amigo, pô, presta atenção, rapaz. O cara chegar na Força Jovem, puxar o casaca na Força Jovem, a Força Jovem embarcar na onda do Mukirana, cara. O cara sai lá daquele bizarro camarote dele, cruza o campo, vai na frente, e a Força Jovem aí embarca na canoa. Foi uma possibilidade máxima da torcida do Vasco cruzar os braços, fechar a boca e deixar o porco na frente, falando sozinho. Pagando mico, mas né? Os caras embarcaram. Aí eu soltei, falei, pô, programa segunda-feira. O Tito, DJ Tito da Casa da Matriz, vou falar dele que eu vou tocar o Franz Ferdinand aqui, ele andou me dando umas informações. Revoltado, o Zé também da Matriz. Olha, isso tem programa segunda-feira. Que é isso? Que indignação. Mas enfim, eu vou mostrar o Franz Ferdinand num 12 polegadas, que eu tenho bastante tempo, do Take Me Out, o single principal do Franz Ferdinand, do Ferdinandão, e tem um remix da música Take Me Out, e o Tito disse que é a mais conhecida do Daft Punk. Essa aqui é bacana pra caramba, talvez seja até Daft mais... Punk, a versão, né? É, a versão, uhum, é. Uhum. Essa aqui é feita por um outro cidadão, o Morgan Geist. Você conhece a música, todo mundo conhece, né? Vamos ver. Take Me Out. Ah, a cidade toca, eu tô, pô, você tá. É diferentaço, hein? Vamos ver. tudo isso? Cidade. Yeah, yeah, yeah. Abrimos então o programa com Tom Waits, a música Step Right Up, logo depois Franz Ferdinand com Take Me Out. Você lembrou da música, Edu? Sentiu firmeza ou frieza na versão? Não, maneiríssima, gostei. Já conhecia a versão, mas realmente não me lembrava do título. Ah, essa versãozinha aí? Essa que você tocou lá do Franz Ferdinand. E aí o fundo das Mercenárias, as menininhas de São Paulo, com a música Inimigo. Esse CD das Mercenárias foi relançado. É isso que eu ia te perguntar. É retorno não, né? Não, não é retorno, não. É original, mas foi relançado recentemente esse CD pra quem gosta desse punk, entre ásperas, sobretudo paulistano, né? Um prato cheio. Mas com TPM, né? Olha só, Edu. Você que é bom de leitura, vê pra rapaziada as participações especiais que tem aí no disco aí, ó. Participações especiais, vamos lá. Peter Price, na percussão da música Pânico. O Edgar Scandurra, fazendo percussão na mesma música. E também fazendo guitarra em efeito numa outra música chamada Além Acima. O Scandurra foi mais do que ligado. Ah, é mesmo, tá fazendo um monte de coisa aqui. Ligado, ó. Sexualmente, inclusive. Ah, é? É, loucura total. A Vange Leonel é da banda? Mas teve uma participação, né? Participação, tá. Participação. Assim como o João Gordo e a Marcinha. Agora, deixa eu te perguntar. Você saberia dizer onde é que anda a Vange, não, né? A Vange, Leonel? É. Ah, tá em São Paulo. Acho que ela lançou um disco recentemente. Pois é. Cara, acho que eu vou adotar essa minha voz rouca. O que você acha, cara? Tá uma sentindo, coisa... Tô sentindo um clima meio... Tá uma coisa esquisita, rapaz. Ai, ai, só você mesmo, né? Tá animado você hoje, hein? Totalmente. Tem que ter essas brincadeirinhas. Ai, ai, ai. O que é isso aí? Tomorrow night, baby, soon as I get my business fixed, and come on, baby, do you wanna go? City, sweet home Chicago. I got $40 in my pocket. Mas Edu, o lance é o seguinte, cara. O Edu tá atendendo a nossa torcida aqui ao telefone. Pode isso, pronto, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Eu já falei com o Luiz aqui, ele já foi. Prioridade da nossa torcida, né? Isso, claro, rapaz. Mas é uma informação legal para os ouvintes do programa e da Rádio Cidade também, para quem curte música de uma maneira bem ampla. É a coisa mais importante, mais bacana que existe hoje no Brasil para você assistir. É o especial de blues que a GNT tá colocando. Estreou sexta-feira passada, 12:30. É imperdível. É uma série de 5 ou 6 DVDs, onde alguns dos maiores diretores de cinema americano, basicamente, o Vin Vendor está lá também, Scorsese, Clint Eastwood, eles se apossaram do blues em todas as suas formas e fizeram esse trabalho de documentação espetacular. Sexta-feira foi dirigido pelo Martin Scorsese, que simplesmente é, talvez seja hoje o maior diretor de cinema americano vivo, né, pelo que ele já fez. Sim. E é muito ligado à música, o Martin Scorsese. Ele fez The Last Waltz do Band e sempre teve alguma incursão na música de uma maneira muito bacana. Então esse documentário, o primeiro que passou, foram as origens do blues no Delta do Mississippi, na África. Os caras foram ao Mali. Aliás, nós vamos mostrar o Damon Albarn do Blur no Mali hoje, um disco maravilhoso que ele fez na África. A única... Então, sexta-feira, 12:30, no GNT, se você não é assinante da NET, entre para assinante, porque vale a pena, que nem um camarada falou aí recentemente em relação... Ah, o Marcelo Madureira, lá no programa com o DAPF, em relação ao Fala Tu, que o GNT vai passar também aquele, um filme maravilhoso sobre 3 rappers no Rio de Janeiro. Vale a assinatura da porcaria da NET para você poder assistir isso calmo e tranquilo. Enfim, se você não tem a NET, procure um amigo, né, que tenha a NET para assistir sexta-feira, repito, 12:30, vai a segunda parte desse trabalho monumental sobre o blues. A única referência que pela TV... Dá até vontade de tirar o programa do ar, depois que eu vi o que o Scorsese fez. Não faça isso, rapaz. Meu amigo, é brincadeira não, cara. Aí o legal é que ao fundo tá o Taj Mahal. O Taj Mahal, nesse primeiro, tem uma presença muito forte. O Taj Mahal, um camarada que já teve no Brasil, ele se apresentou no Festival São Paulo muitos anos atrás, deu um show muito bacana. E o Taj Mahal é um fissurado em blues. A capa desse disco é ele com... Olha, eu vou te mostrar aqui, Edu. Uma foto incrível, né? Eu gosto sempre de ter os seus comentários, né, Edu? Porque você representa a nossa torcida, tá ligado? Nessa, né? Eu tô ligado. Não, é verdade, sem sacanagem. A curiosidade, você, eu imagino que você, seja deles também. É, exatamente. Você aqui é como se a gente tivesse... Eu estivesse falando com a nossa audiência. Inclusive, cara, a única referência pela TV que a gente tem, assim, é popular do blues, é aquele filme Encruzilhada, né? É o Crossroads. O Robert Johnson foi fartamente citado no filme. Nesse primeiro capítulo das origens do blues. Agora, outra coisa, só pra entender, esses diretores que você mencionou, que estão no programa, eles fizeram uma montagem ou falam das músicas que de alguma forma influenciaram? Olha, por isso do Martin Scorsese, ele pega pessoas hoje, como foi ao Mali entrevistar o Ali Farka Touré, que é o John Lee Hooker africano, pegou o Taj Mahal pra falar do contato que ele teve com os bluseiros nos anos 60, 70, pegou um monte de gente. Hoje tem um cidadão que é o âncora da parada, ele percorre os Estados Unidos, o que é, muitas imagens de arquivo, evidentemente, coisas, bicho, dá vontade de chorar, sem sacanagem. Olha, eu falei que ia falar pouco, né? Falei que ia falar pouco. Valendo a promoção, uma música que eu tô há 25 edições do Ronca Ronca, mesmo que ele só tenha tido 12 ou 13 com as outras, Heart and Mind, uma música inédita do Clash, totalmente inédita, tá nessa edição do London Calling, que você pode botar a mãozinha, tá? Segura aqui. É sempre assim, entre a pedra e o mar, quem se dá mal é o marisco. Aí o trio inglês é 2220s, que eu havia prometido segunda-feira passada e não houve tempo para ele, né? Acaba de lançar seu primeiro disco cheio, esse é um compacto, 7 polegadas aqui, ó. Se eu não fizesse isso hoje, ia te cobrar isso. Ó, por falar em cobrar, temos que cobrar o Ferrari no programa de hoje, hein, ligando cara? Ligando o MK2, cadê sabe ele? Sabe, Ferrari não se chama mais Felipe Ferrari, né? Ah, é não? Uma Guma Ferrari, ele vai dizer por quê daqui a pouco. Uma Guma? Estaria Ferrari agora adepto à coisa da numerologia, não? É viadagem mesmo, né? Pode entrar no ar, sinta-se em casa, cara. Olha só, segunda-feira passada também, o Edu até falou mais do que eu, porque eu não consegui pegar a carta espetacular que o Sérgio Gomes, nosso ouvinte de Duque de Caxias, mandou. E nós comentamos aqui que é muito legal receber o e-mail da nossa torcida, fazendo pedidos, criticando, enfim, participando do programa da gente. Mas a carta realmente tem um sabor muito especial, né? Então eu agradeço ao Sérgio Gomes que enviou a sua carta. Eu vou aproveitar e dar um endereço da Rádio Cidade, caso você queira mandar alguma coisa mais pessoal pra gente, Avenida Presidente Vargas, 435, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20071-003, CEP 20071-003, Avenida Presidente Vargas, 435, 20º andar. Você decorou o endereço da rádio? Hã? Você decorou o endereço da rádio? Não, tá valendo aqui. Ah, bom, garoto. Alguma coisa a declarar, não? Não, quero agradecer a galera que tá ligando aí. Hoje tá maciço aqui a participação. Mesmo, tá bacana. Obrigado aí, galera. Ronca, e tem o site né? Isso. Da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm. Os que não são excluídos digitais podem fazer contato com a gente aí dessa forma. À direita tem todos os programas da rádio. Clica lá no Ronca Ronca, mande seu nome, seu sobrenome, mande seu comentário, seu programa, peça uma música. Aliás, por falar em pedir música, cara, desde o início do Ronquinho aqui, pode deixar aqui essa coisa assim, ó. É assim mesmo? Ah, esse barulho de agulha, é maneiro isso. Desde que o Ronquinha começou aqui, eu recebo um e-mail, cara, de um ouvinte nosso pedindo uma banda inglesa dos anos 70 chamada Pink Fairies. Eu tenho alguma coisa deles numa compilação, alguma coisa assim, bastante antiga. Mas não achei ainda o disco. No dia que eu encontrar, eu trago pra tocar o Pink Fairies aqui. Então, nosso ouvinte, que eu não trouxe o nome dele aqui, obrigado pela participação, participe sempre. Mas o Pink Fairies ainda fico devendo, né? Aí eu fundo a banda Symbiose. Chegou o CD demo. Brazuca? Oh yeah. Come around and take this time. I don't Grosseria total e absoluta. Augustus Pablo. Aliás, por falar em grosseria, antes deles nós ouvimos o saxofonista americano Albert Ayler, que acaba de ter lá fora lançado uma caixa com 8 CDs, retrospectiva total da carreira do Albert Ayler. E antes nós ouvimos o Simbiose, Um Dia Belo, CD demo do programa de hoje. O que mais? Tô devendo alguma coisa aqui? 2220s com Shoot Your Gun. Achei dissonante o som do Augustus Pablo. É, bicho, ele e vários MCs, DJs, um disco de dub de tirar pica-pau do oco. Muito legal. A pessoa, Eurico Miranda, assim, num quarto 2x2, um dia inteiro só ouvindo isso, cara, talvez desse jeito, né, naquela pança. É, bicho, que saiu de marimbondo pelas ventas, te enganar, não. Imagina, não. Repetindo o telefone da promoções. 2221029. A gente tem aí a última semana pra essa promoção CDs London Calling do Clash. Então ligue aí, você tem pouco tempo, tem menos de meia hora aí, né? 2221029. 5 CDs London Calling, é o duplo, né? Uma edição mídia especial. Isso. Comemorativa do 25 anos do lançamento do London Calling do Clash. Uhum. Que vem com o disco original. Todo mundo conhece, espero que conheça pelo menos. A Vanilla Tapes, que são ensaios do próprio material do disco, e um DVD. Também muito. Imagens alucinógenas. E nós vamos sortear, não tem que responder nada, né? Edu tá pegando aqui todos os dados pessoais, né? Agradecer ao Júlio, nosso produtor, né? O Júlio tem quebrado galhos fenomenais pra gente aqui, Júlio. Um abraço, cara. Valeu, Julião. Mas uma coisa muito bacana nesse programa de blues, sobretudo sobre as origens, né, do blues, é a turma da escravidão mesmo, né? A coisa nasceu ali, né? Pode dar um gásinho aí, cara. Momento de emoção no programa de hoje, né? Exatamente 30:38 de terça-feira. 4 programas de ausência. Mais, eu acho, né? Mais, né? No mínimo 4. Será que o Sequeladinho tá na linha? Boa noite, Ferrari. Foi na Nova Nadal, eu queria comemorar hoje o 13º aniversário do AI-5, porque você não falou nada, que foi o nosso pelourinho. 13 de dezembro de 68. Aliás, feliz 2009. Sabe por quê? Você acredita em calendário? Acontece que Júlio César, aquela bicha... O goleiro do Mengão? Também. Imperador, a imperatriz. Ele botou 31 dias no mês dele. Augusto ficou com ciúme e botou 31 no mês dele também. Aí chegou fevereiros... Se fudeu todo, foi 28, viu? Ô Ferrari, antes de você se incompredar na sua crônica de hoje, dá pra você educadamente fazer um aconchego na nossa audiência? Eu não tenho como fazer aconchego dessa correria com essa rádio cidade, rapaz. É uma correria que parece uma avança, porra. Você não vai falar boa noite, acabou. Então, boa noite, rádio cidade, boa noite, pessoal, boa noite você aí que tá em Bom Jardim, em Friburgo, boa noite você que tá aí, enfim, nas metrópoles. Ouve só, você falou de 68 aí, do AI-5. É, e recentemente aninhos. Eu... Posso falar? Eu já comemorei aí, Caramuru, um dando porrada no outro, viu? Meu irmão. Um programa passado, no anterior, eu comentei com o Edu aqui que eu tô com vontade de fazer uma edição especial do Ronca Ronca só com os discos lançados em 68, que eu acho que foi o ano que, né, alguns dos principais discos da música planetária foram paridos, né? Evidentemente. Agora, coincidente. Na Core, porque você acha que Rosa vai deixar você fazer? Tá com uma vozinha nervosa, hein, Santo? Porra, fica um dia batendo e apanhando, você vê só. Ouve só. Ventura, quem foi? Coincidentemente, por falar em 68, ô Ferrari, faz um pouquinho de silêncio que eu vou mostrar um negócio muito interessante pra você aqui, ouve só. É um vinil, hein? É reggae? Ouve, caralho. É reggae, né? A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Vamos de novo. Violência. Vamos de novo. 1968 foi realmente um ano marcado pela violência. As agitações estudantis e repressão violenta das forças policiais não ocorreram apenas no Brasil. Houve conflitos de rua entre estudantes e policiais em Paris e na Cidade do México, em outras regiões do globo, tanto do Ocidente como do Oriente. Houve violência também nos países socialistas com a invasão da Tchecoslováquia por tropas dos países do Pacto de Varsóvia. A violência ocorreu nos Estados Unidos, onde houve conflitos raciais e dois assassinatos que traumatizaram a humanidade. Tava nessa, sequelado? Ouve, cara. Deixa eu avisar o que que é isso. Isso é um rádio que anualmente o Jornal do Brasil, a Rádio Jornal do Brasil, lançava com os principais fatos do ano, né? Que tinham se encerrado. O ano tinha se encerrado, né? É retrospectiva. É a retrospectiva do ano. E começou, acho que em 64, 65, mais ou menos. Esse é o de 68. Eu ouvi a paulada que eu levei e apareceu aí. O aberto aos apelos de ativistas ideologicamente preparados para transformar reivindicações. Edu, dá uma adiantadinha ali, mete a agulha lá no meio, porque tem momentos assim muito interessantes, cara. Manda aí com o Augusto Pablo. Consegui a cura da raiva mediante injeção no cérebro após chapeleiro. Preparação. É, chapeleiro. Injeção no cérebro. Aí fica no injeção no cérebro. We have ignition. Commit liftoff. We have liftoff. This is launch control. We have cleared the tower. A astronáutica passou por progressos classificados de notáveis pelos cientistas. O lançamento da nave espacial norte-americana Apollo 7 com três astronautas. Pula mais, Edu. Ô, Ferrari. Eu tô impressionado, você tem tudo aí, rapaz. Tá chorando, é? Evidente, eu só tinha gonorreia nessa época. Olha o rei, cara. Fica quieto aí, Ferrari, pelo amor de Deus. Tenha respeito ao rei, cara. Mas hoje devo dizer que te voglio bene. Tá bom? Questo canto e canto te. È stato tanto grande ormai non sa morire. Per questo canto e canto te. Tá emocionado mesmo, né? Olha o outro! Ô Ferrari! Sim! Pô, tem tempo que você não aparece aqui. Aliás, muitos dos nossos ouvintes mandam e-mail, participam de qualquer forma, perguntando quando você vai aparecer. Mas você já esteve aqui uma ou duas vezes, né, Edu? Pois é, de um programa que você disse. É, mas eu acho que realmente os ouvintes têm razão, tem aparecido pouco. É pouco, mas o que eu posso fazer, né? Eu perco a última barca, durmo aí embaixo na rádio. Todo sério? Todo mundo sabe disso, que eu durmo naqueles cobertorizinhos ali, na Presidente Vargas. Perto da Candelária, aí vem o Bolivizerra, aquela caçadorazinha de pequeno. 1968 marcou o recrudescimento do problema racial nos Estados Unidos. Tava nessa aí, cara, no problema racial nos Estados Unidos? Evidente que eu tava lá, mano. Aquele Martin Luther King nos traiu, sabia? Ele foi rir pra branco, levou um tiro nos colos. What I think is quite clear is that we can work together in the last analysis and that what has been going. Ô Ferrari, segunda-feira que vem, ô Edu, vamos armar essa parada mesmo? De trazê-lo aqui. Não, né? Não, aqui não. Aí não é multidão na rua, tiroteio. Segunda-feira que vem. Ô Ferrari, segunda-feira que vem, nós vamos botar o Lopes, o Botafoguense do Rock Bola, que é uma figuraça. Ah. Aliás, manda um pensamento pro Ferrari analisar aqui, o Edu, por favor. É pra já. Ô Ferrari, sim. Qual é a pauta, cara? Eu peguei você de calça curta, né? Da roubalheira no calendário. É. Você tá em 2009 ou em 68. Porque os imperadores tarados, eles faziam isso, governador Valadares. Eles mexiam, eu sou historiador Senna, ninguém sabe disso na cidade. Vem cá, dá pra parar de chorar, pelo menos? Eu tô chorando. Eu tô enfurecido e enfurecido. E você fica tocando reggae no dia do AI-5? Isso não se faz, cara. Eu preferia o pau de arara do que ouvir reggae. Pau de arara, como aquele Eurico Miranda, aquela piranha vagabunda. Ele merece. Trancar filho da puta num freezer e botar Bob Marley até ele morrer. Papai, ele é um pati. Patê de Natal. Isso, vagabundo, isso. Ele é o rei dos vagabas. Veio de navio, chegou na Jamaica, plantou um pé de maconha e assim foi indo. Vadio, Bob Marley, vadio, Jimmy Cliff. Olha a vagabundade, olha lá. Vingavântico na música. Foi a primeira, única música, fizeram mais de 20 milhões de discos. E você não sorteia uma caixa, governador? Cadê uma música? Brother need not be idealized. Or enlarged in death beyond what he was in life. To be remembered simply as a good and decent man. Quem é gordo, viu? Who saw wrong and tried to right it. Saw suffering and tried to heal it. Yes. Saw war and tried to stop it. Those of us who loved him and who take him to his rest today pray that what he was to us, what he wished for others, o corpo foi levado para Washington, recebendo homenagens em Baltimore e outras cidades por onde passou o trem que o transportava. Que porco, governador, que porco! O porco! Corpo sequelado. O porco bonitinho, bonitinho pro porco, hein? É o Bunch? Em Nova York, na Catedral de São Patrício, as últimas homenagens ao senador assassinado haviam sido sublinhadas pela voz do cantor Andy Williams, amigo pessoal. Seu favorito, né? É sim, é Para, ô Ferrari. Sim, velho. Acho que você. Fala. Pensando o quê? Você fica empurrando o povo pra esse reggae, né? Isso é Reglândia. Isso é coisa mais linda demais, sabe? Eu acho que você ficou. Acho que você ficou ausente bastante tempo. A sua participação de hoje vale pelo próximo silêncio de 10 edições do programa, né? Governador Valadares, segunda-feira está ali, meia-noite em ponto, horário de Lins. Daquele seu amigo, Lins. Oi, é. É, das mais 5. Vai aonde segunda-feira? Aí, rapaz. Ah, é ruim, hein? Como é que tá o pisa-pisa dos... Obrigado, hein? Obrigado, cara. Um abraço, hein, cara? Tudo de bom aí pra você, tá? Valeu. Saúde. Agora, Edu, fazer uma pergunta pra você aqui, cara. Quanto, que horas são, cara? 10h50? Isso, 40 10h50 é demais. Meia-noite, 50. 40, meia-noite, é 11h40. Eu tô acostumado a começar o ronca-ronca 10 horas, né, cara? Então, eu também, 11. Aí eu fico no piloto automático. Agora, fazer uma pergunta pra você. Você tem ideia do clima que seria... Você juntar assim no deserto americano aquela coisa totalmente Joshua Tree, a turma do Queens of the Stone Age e mais a PJ Harvey, durante 8 semanas assim de desorientação total absoluta, tem ideia do som que sai? Menor ideia, vamos ver como é que fica. Quer ouvir? Vamos ver. Alquimia. PJ Harvey com os desorientados do Queens of the Stone Age, mais outros convidados. Acho que é grosso. Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Alô, rapaziada, aqui é o Tio Crow, o mais honesto da Baixada Familiar. Acabou o milho, acabou a pipoca e PJ Harvey com a turma do Queens of the Stone Age. E outros despirocados trancafiados num deserto, num rancho, numa fazenda no deserto americano, que gravaram esse disco. Aliás, é a programação habitual deles. O projeto chama-se Desert Sessions, esse volume 9, um disco de 10 polegadas, bacana pra caramba, um disco de 10 polegadas duplo, né? Sentiu fermento aí, cara. Gostei. Tu gostou mesmo, foi do Ferrari, né? Vamos encerrar a promoção logo, cara. Encerrada, né? Nós já temos aqui alguns nomes. É, então daqui a pouco a gente sorteia. Isso, já já. Já já. E pelo amor do guarda, não deixe de participar do programa. Envie pra gente o seu pedido, faça a sua crítica. Tem alguma ideia do que a gente pode fazer? Indo, eu tô pensando, inclusive, respondendo às solicitações dos nossos ouvintes, de fechar uma segunda-feira dessa vindoura, provavelmente em 2005, um programa único e exclusivamente com uma banda. Não é um negócio de 68 com todo mundo, não. Fechar uma hora, pau dentro, Rutger Du, por exemplo. Uhum. Tá bom pra gente? Não? Fica legal, hein? É. Então você pode, você, a nossa torcida, pode enviar a sua mensagem dando ideia. Grupo, qual artista? Bob Dylan, Jimi Hendrix, Los Hermanos. Aliás, você foi no Los Hermanos aí? Não tive oportunidade, não. Inclusive, estou entristecido por isso, que eu gosto muito do som deles. Tenho dado meio que sem oportunidade, entristecido demais. É, cara. Pois é. Aí. Então, manda aí. My baby. quando a gente erra, né, cara? O programa vivo é assim, Maurício, não tem problema não. Nós vimos então o Little Joe Park com Mr. Train. Esse é o CD muito bacana que vem na edição da Mojo, que nós comentamos aqui com o John Peel na capa. Rock, rock, rock, rock, rock. Com o Elvis Presley, Little Richard, Muddy Waters, The Drifters, Lloyd Price, Imagine. Uma pica de gente bacana, são 15 faixas. Repito, o CDzinho vem junto com a última edição da Mojo, John Peel na capa. Vamos dar os nomes? Vamos aqui, ó. 5 felizados que foram sorteados aqui pelo Edu. O Miguel Ângelo da Silva, ligou de Paciência. O Aloysio Campos de Oliveira, que ligou de Caraí, Niterói. O Jansen Ricardo dos Santos, que ligou de Bradipina. A Verônica dos Santos Lima, que ligou de Nova Iguaçu. E o Carlos Felipe Gonçalves de Queiroz, que ligou de São Francisco, também Niterói. Vai ver. Agora é uma coisa impressionante, cara. Eu vou dar uma passada aqui nos bairros, tá? Entre os 5 e 4 horas. Nós temos algum tempinho ainda, não bateu alguma ainda. São Francisco, Bom Sucesso, Bangu, Tijuca, São Gonçalo, Botafogo, Nova Iguaçu. Vila o quê? Deixa eu ver. Aqui, onde? Vila, não sei o quê. É Vila Alegre. Isso é. Vila Alegre. É, se não me engano, é São Gonçalo. São Gonçalo, Brás de Pina e Caraí. Meia e Paciência. Diversificado, né? Bem legal. Diversificado não, cara. É só ZN. Tem um Botafogo marcado aqui. Sim, mas os... E a ZS, cara? ZS é checha lenta, não tá fim. Peraí, é o quê? ZS ouve e não pronuncia. Olha assim. Mas é checha lenta mesmo, cara. Ué? É totalmente checha lenta. Checha lenta com 4 X. Pois X, é. X, é. X, X, é. L, é N, T, A. É só aqui no Ronca Ronca. E quem quiser se manifestar a favor das S, semana que vem a gente até abre espaço. Hoje não dá mais. Cale-se e fique aí com o que a gente disse. Que coisa de maluco. Cara, só Copacabana são 1.500.000 moradores. Será que ninguém com Copacabana tá vendo bosta do Ronca Ronca, cara? É muito difícil. Não tem, é muito difícil. Caraca, bicho. Ó. O problema é o final, né? É, né? Tem pena. Olha, aliás, tem uma sugestão aqui dentre as pessoas que ligaram do Jairo Miguel Dutra Júnior. Ele sugeriu que o Ronca Ronca na segunda-feira se fundisse com o arquivo do rock para que você comentasse as velharias que a gente toca aqui e aí tirasse um pouco das repetições também. Tá, acha que é uma boa? Pois é, tô endossando aqui. Mas você acha que seria uma boa? Eu acho que sim. Curiosidade, essas coisas são muito legais, né? Na idade da rapaziada que ligaram hoje aqui, assim como eu falei os bairros, vou falar as idades: 34, 25, 47, 28, 23, 25, 29, 48, 24, 27, 24, 20, 29. Agora, em compensação, pela internet é muita garotada. Garotada mesmo, 15, 16, 17, 18. O que tá falando? É, Thiago. Tudo bem, Thiago? Tudo bom? Tá falando onde? Cara, essa marca, acabou pronto. Pois é, rapaz. Você não vai levar nada aqui. Você vai dizer, nada. Vai dizer pra gente onde você tá falando. Do Meia também. Aí. Quantos anos, Thiago? Vem que eu posso pedir uma música então, pro programa que tem? Pode, mas primeiro diz quantos anos você tem, cara. Oi? Quantos anos você tem? 23. 23, beleza. Média música aí. Move on up, o crescimento que você tá. Calma, pegou pesado, hein? É, Cuts Mayfield. Ah, tá, Mayfield. Vamos lá. Segura, fica top, Thiago. Beleza, então. Falou, cara, obrigado aí. Marca. Eu dou graças a Deus da ZS não tá ouvindo também, porque o Thiago, por exemplo, entra 1h, né, terça-feira, pedindo Cuts Mayfield, Move on up. Quer dizer, talvez o negócio seja direcionado mesmo, né? Chega, né? Galera, tá nada que importa. Espero que a segunda-feira tá mais louco ainda. Beijinhos pra vocês, bye bye. Tchau. Golpeito de homem. barata e um amigo meu, Mirandinha, não serve pra nenhuma.